2774, autorizado pelo de Raíra. Autorizado, Raíra. Azul 274, graças. No 098, da presente está autorizado para o Serra Vita 366, desça para 2.500 pés, autorizado o procedimento R9 e reparo estabilizado. Positivo, Serra Vita 366, 2.500, camarim estabilizado, no 098. Plano 3600, sala 0100, próximo à direita, no 219, São Salvador. Vai chamar 3600, boa noite, táxi VIA, Alfa Juliette, até o gate 03. Alfa Juliette 03, 3600. 4107, desce para o nível de voo 050. 04107. E manter o nível 170, chamei 6224. 170, 6224. 131-152, transfere, autorizar até o 150, sem carro. C3152, acione identificação dessa via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 0 no meia. Mari 050, 10 no meia. C3152, aperto para a bola, está autorizado para hoje, ITAP. C3152, copiou o controle? C3152. Prossiga. Aperta a bog, está autorizado o ITAP. Pode para bog, ITAP. 3152. Azul 4107, após ITAP, desce para 2500 pés, ajuste no 0 no 6, pelo Serra Vida 366. Autorizado procedimento R9, reporte estabilizado. Pode ITAP, desce para 2000, 0 no 6. Capro do Serra Vida 366, para o 4107. Fechando a linha 224, 9 milhas para o limite da terminal, serviço radar encerrado. Mantém nível de voo no 70 e chame Aracaju no 20 decimal 3. Controle Aracaju agora 203, chame 62 decimal. Salvador, ajuda 274. Precisa. Precisa de sinal 200. Aguarde, azul 2774. Autorizado, reporte táxi 1-1-3-4. Foi para o Serra Vita 366. Suave, 366, azul 407. Azul 2774, suba e mantenha o nível de voo final 200. Para 200, azul. Pouso, turno 0, vento 130 graus, 099, ajustou, ativo, turno 0 no meio. Sim, pouso, não, 10, pouso, 0 no meio, eu no 09. Trezono 52, foi autorizado para o ITAP. Ok, para o ITAP, 3152. Chame o centro Recife na frequência 1251, na perna 123, décima 8. 4107, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 18, alto decimal 4107. 3152, voe na proa Vitor 366, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado R9, repete estabilizado. Direto 366, descendo para 2.500, vez 16, repete estabilizado. 1098, boa noite. Azul 4107. Boa noite, tráfego avistado. O vento em Salvador é 120 graus, 10 nós. O ajuste do altímetro é 10, 16. Autorizado o pouso de zona zero. Tive pouso zona zero, azul 4107. Via, gol 1098, Riva. 1098, taxi via Alfa, Juliette, até o gate 08. Alfa, Juliette, o gate 08. Gol 1098. Bruno 134, olhar e manter o sinal zero. Ingresso ali, manter 10, Bruno 134. Ação dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 0 no meio. Via Mari, 050, 10, 16, gol 868. Confirmando azul 4107. Solo 15, próxima direita no 21, decimal 9, solo Salvador. Direita 219, azul 4107. Alô, boa noite, azul 4107. Azul 4107, boa noite, táxi via Alfa Juliette até o gate 09. Alfa Juliette, gate 09, azul 4107. 134, decolado 17, controle Salvador 119, decimal 8. Não, Salvador 198, 134, obrigado, boa. Com 134, boa noite. 134, contato radar na decolagem, suba via Puca para o nível 350. Via Puca 350, 134. Controle, o 868, após de TAPE, haveria possibilidade de voar no 368, direto? Está presente, está autorizado, Sierra Vista 366. 366, obrigado. Uno 134, da presente voo direto Maceió. Vai voar Maceió, voo no 1868, desça para 2.500 pés, ajuste no 016. 2.500, 2.16, 868. Noite, informação Bravo, confere autorizado Vitórias da Conquista, nível 180. Decola da 10 com primeira curva direita na saída Arbor Elefa. Após Elefa, direto Oplo, Oscar Papá, Lima, Oscar Romeu e após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5461, eu controle em 119, decimal 8. Alfareza 2228, cotejamento correto, reporta pronto para o feedback e acionamento. Gente, foto remoto uma dúvida, reporte pronto. Passando 366. Tá 3152. Complete a final e chame todo Salvador 11895. 1895, boa noite. Torres, Salvador, boa noite, tá 3152. Tá. Passou o 366. Tá 3152, ainda não tem o tráfego avistado, aguarde autorização de pouso. 3152, aguarde. Dois autorizados pouso piscina 0, vento 120 graus no mínimo mais, hoje estou ótimo, tudo no zero no meio. Livre pouso, tá 3, 1952. Azul 6908, acione identificação, deixa a via chegada a Mari para o nível 050, ajuste o no 016. Cruzando 210, gol 2-1-1-3-4. Eu no 134, se eu chame o centro no 2685. 2685, no 134, boa noite. Direita 219, tá 3, 1, 5, 2. A cabeça, a velocidade está linda. Cancelado as restrições de velocidade pro azul 6908 via Mari. Via Mari. Cancelada a restrição. Pode ser só. Alfa GDS, terra moto no 4, 3, 2, 3. Passando 3 minutos. Gol no 868, complete a final e chame todo no 895. 868. Pegou 868, final 10. 868, tráfego avistado, autorizado pouso de 1-0, vento 1-2-0 graus, 089, ajuste do ótimo, 1-0 no meio. Livre pouso 1-0, 868. Para o táxi, para o puxa, acionamento 2222, está passando. Parede 2222, está fazendo passagem do Airbus, da TAM, retaguarda, inicia o pushback e reporte táxi, informo que a aeronave irá parquear no remoto no 4. Entendido então, após o Airbus da TAM, inicia o curso, acionamento 2222. Autorizado o campo Pina Grande, o nível 370 decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída Buca, transição Zipá. Proceso do 1-0 é a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5467, controle em 1-9 decimal 8. Então está autorizado então 370, Pina Grande, decolando a pista 1-0, primeira curva esquerda na saída Buca, transição Zipá. Segue a âmbito do 1-0. 5467 transponder e 198 controle. Gol 1-1-0-0. Bom, 1-1-7-0, procedimento correto. Aporte pronto para o pushback acionamento. Vai chamar o 1-1-7-0. Aqui na edição fala de cena. Segue para grande. segunda pista. 1868, solo 31, solo Salvador, no 21, decimal 9. Gol 868, liderando a pista 1-0. Gol 1868, taxi avião, que reporte aqui da Juliette. Alfa, Alfa, Alfa. ...6908 após o SAP, desço para 2.500 pés, autorizado o RNAV e repete estabilizado. Após o SAP, 2.500 pés, reportar a estabilizada em 6908. Desço para o SAP no momento, obrigado por 6228. Manda Juliette, 868. Bom, no 868, autorizado prosseguir até o gate 02, via Juliette. 02, Juliette, obrigado. Controle, eu sou 3398, Santro de ITAP. Autorizado de ITAP, 3398. Autorizado, graças a 3398. Estabilizou o azul 6908. Azul 6908, complete a final e chame torre 1895. Torre 1895, decimal 95, uma boa. 6288, boa. 5 horas, taxi a pé, Salvador. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama torre 1895, decimal 95, altímetro 1095, bom voo. Cheyenne 6258, a sua identificação desde a via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 0 no meio. Salvador, boa noite, eu vou no 098. Informação. Bravo. Vou no 098, informação Bravo. Autorizado São Gonçalo de Amarante, nível 370. Decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída Pulca, transição Zipar. Sofio Zulu, 1-0 é a primeira via que intercepta após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5471 no controle em 1-19-8. Autorização Gonçalo, 370 mil, dia do 1-0, após rota. Decola 1-0, curva esquerda, saída pública, transição de parte. Transponder 471 no controle em 198. Voo 1-0, 98. 098 confirma somente o nível copiado? 370. Gente, cotejamento correto, até quanto a próxima para o pushback e acionamento? Azul 6908, Solos 40, próxima à direita, 121, decimal 9. Direita, Solo 219, 6908. Salvador, boa noite, Azul 6908, Vitor, aqui. Azul 6908, boa noite, taxa via Alfa, Kilo, parte 3, 2, nem minha posição. Alfa, Kilo, parte 3, posição 2, Lima, 6908, a posição foi modificada agora para 4 Lima. Fique atento a sinalizadores no parte 3. Gente, para atento, 6908. Tom mandou Papa Tango Mike X-Ray Charlie. Mike X-Ray Charlie, prossiga. X-Ray Charlie solicita autorização de reboque do FIG número 10 para a posição do pátio 1, número 12. Para o gate 02, confirme. 12. Uma dúzia do pátio 1. Gente, autorizado, já pode finalizar. X-Ray, já. Pedro 2228, decolado aos 42, controle Salvador 1198. 198, chama, 2228, passa ver, corre. Passando, Sierra Vitor 366, Sierra 3398. Sierra 3398, complete a final e chame Torre Salvador 118, decimal 95. Torre Salvador 1895, Sierra 3398. Torre Salvador 3398, final RNAV da 10. 3398, tráfego avistado, autorizado pouso, destino 0, vento 1, 10 graus, 0910. Livre pouso na 10, tá 3398. Agora. Gente, suba sem restrições para o nível 180. O perfil da Avo Eleva sobe sem restrições para o 180, 180. Fechando a minha 258. Canceladas as restrições da chegada à mar e desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 5, aguarde para voar Sierra Vito 366. Zero zero uma, boa noite, informação Bravo, confere. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da El Leda Mote. Topazo 1-0 é a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5441, controle 1-1-9, decimal 8. 3-0, autorizado de Guarulhos, então. O 5001, confirme o transponder copiado. Gente, cotejamento correto no guia 09, reporte ponto para o pushback acionamento. Oceano 6258, da presente voo Sierra Vito 366, autorizado o procedimento RNAV, reporte estabilizado. 3398, próxima direita, 121 decimal 9 solo aos 48. 219, tá 3198. Solo, tá 3398, vibrando. Tá 3398, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3398. A gente mantém a posição da 3398, informa que o foguete está sendo liberado por uma aeronave da companhia. Alô, 70, pushback solamente, meu 12. 170, aguarda para o pushback solamente. Guardando, 170. Código 1868, ciente da informação, Bravo, autorização Aracaju. 1868, um minuto, cópia, aguarde por gentileza, informação Bravo em curso. Então 3398, prossiga o táxi via Juliette até o gate 10. Prossegue o táxi até o 10. O 3398, fique atento à aeronave da companhia, sinalizando o reboque na remota 1-2. No 70, após passagem do Airbus da TAR, retaguarda, inicie o pushback e reporte táxi. Após a passagem do Airbus da TAR, está autorizado, vai passar para o táxi, no 170. Gol no 868, copia? Afirmo. Autorizado Aracaju, nível 230, decola da 1-0, com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Transponda 5463 e controle em 1-9 decimal 8. Agora conforme nível 230 para Aracaju, a roupa de voo, decolando da pista 0, curva esquerda, perfil da Puca, Aru, 5463 e transponda, controle 198, um voo 1-868, gate 2. Bom, 1868, está confirmando Puca Jama após Jama Caju. Puca Jama, gente, 868. 1868, cotejamento correto no gate 02, já pode pronto para o pushback e acionamento. Portarão. É 258, autorizado pouso, costuma 0. O vento no 20 graus 09 nós, ajustou o tipo no 0 no 5. Autorizado pouso no 10, 6258. Solo, Papa Tango, Mike Zeco e Charlie, informa o final do rebote. Muito obrigado e uma boa noite. Thanks, Mike, X-ray, Charlie, boa noite. Aparelho 2228, chame o centro e cite na frequência 126.0, alterna 128.8. Agora foi recife, 260, alternando 228.2222, na faixa de 1.1. Grato, igualmente. Estamos no noite de 1958, metro 0.95, bom voo. Ok, está autorizado o máximo de dia no ponto de 0.295.0.95.0.90. Obrigado, bom trabalho. Chinei 6258, solo aos 57 direito no 21.9. 21.9, uma boa noite, 6258. Bom Salvador, boa noite, Chinei 6258, quebrar direito. Oxana 6258, táxi via Alfa Juliette até o gate 05. Alfa Juliette, por 05, 6258. 10, vento 90 graus, 109, ajustou ótimo, 10 no 5. E autorizado decolar da 10, 10 no 5, 10 no 70.